Quero que relembre seu vacilo. Foi assim. Vem querendo ser quem sou? Meu velocímetro marca 100 por hora. Tem neguinho que acha que está por dentro? O seu troco não demora. Tô na alta, não na tora, branco sim. E daí? Não estou aqui pra falar da minha cor, nasci assim. E não me sinto inferior se olhar bem. Nego sou, em nome do amor, resgatei o meu valor. Não colado com safado, nem otário derrubado, ancorado no atraso. Subiu demais, foi bombardeado. Puta vacilão, como sempre eu continuo no mundão, correndo atrás, não na frente. Mandando ideia pros irmãos, é preciso mais que um chocolate. Esse aí nem late, chame a cachorrada, põe na minha frente. Incompetência é uma doença que não vence. Pense antes de juntar com o cão. Quem paga de grandão, nem atrás da Bíblia escapa da destruição. O mentor intelectual levou um soco da vida, ficou desnorteado. Para resolver o seu problema é só um golpe de 12, safado. Será que a minha correria te deixou quebrado? Que vá o abutre e o opalão, e se couber você também pra casa do caralho. Daqui pra lá, o doido pirado verá que quem não aguenta sozinho tem que se ligar, respeitar pra não se autoderrubar. Comediante tá querendo o quê? Ser o rótulo da parada, neném? No fim da história vamos ver quem é que vai colar em quem. Tá ficando louco, sair falando que é o mais doido. Da malandragem que eu conheço, só vai levar a coronhada no coco. Não se assuste, bocomoco. Alegria de uns, tristeza de outros. No momento eu não sou um, mas também não sou outro, seu bosta. Sua corda sem o meu pescoço é o que te incomoda. O forte delirou, me viu falido, implorando a seus pés. Igual as putas que você citou, viajou bebê. Paga de grandão, mas no fundo é Zé Mané. Canalha é o que é, meio cabuloso. Chumbo trocado não dói, só que o meu vai te deixar no osso. Venho querendo ser quem sou, meu alicerce é o do Senhor. Você se autoderrubou, mesmo assim, yo yo yo. Venho querendo ser quem sou, meu alicerce é o do Senhor. Você se autoderrubou, mesmo assim, yo yo yo. Quero que relembre seu vacilo. Foi assim. Você é Judas? Yo yo yo. É o cão sarnento do asfalto. Qualquer coisa que se encontra nas alturas do meu sapato, qual que é? Tá sufocado aí pra baixo, quer subir na moral. Segura no meu saco, palhaço. Ainda procurando o meu nome na lista. Uma observação, procura mais pra cima o lugar onde se encontra. Só vai trombar com o nome de traíra. Vai pra lá, vem pra cá, não sabe nem se vai ficar. Pagando de canela seca, aí otário, vou enquadrar. Se não for pelas costas, muitas balas tenho pra trocar. Vai respeitar ou não vai, paçoca? Se usar o nosso nome, vou de ponto 40. Na sua cola, 1, 2, 1. Sempre fui, 1, 2, 1, sempre serei. Puxa o cão, pra dois filé da puta é dois palitos. Bem, derrubaram o seu álibi. Seu álibi. Peraí. Você que estava caído, fica aí marcando toca. Os malucos puxa saco, mandaram um recado. Abre o olho e fecha a boca. Quem tá no jogo já tá, mas no meu time sempre cabe mais um. Dinheiro não compra rima, só que sua rima é minha, seu cu. Vai na fé, não na ganância, que o pai nunca deixa de olhar por ti. Um soldado do exército de Deus, jogando conversa fora. Não entendi, eu me espelho em mim. Se não paga pra gravar, e rap pra não cair. Nem levantou do tombo, ainda quer discutir. Guindaste 1, 2, 1, está aqui, tô na maior. Não sou skunk, não sou a mela. Não sou heroína, muito menos o pó. Me sinto bem melhor, minha substância é garra. Sou a força homicida, o predador que esmaga. Que faz o abutre virar uma franga de saia. Se sente no inferno, não vem bater na porta do meu céu, íngua. E o mais triste ainda, que a armadura do cara chama Bíblia. Vira homem, para com essa pinga, vem pra cima, controle a língua. Olha só, valoriza o som daqui, mesmo assim, paga pau. Sua letra, não deixa eu mentir, é o fim, fica assim. Você é mais doido que eu, Joaquim. Segue a rima, bote a mão pra cima, mas não me subestima. Não. Boca fechada, não entra formiga. Guindaste 1, 2, 1, não abre pra nenhum otário. Aqui de segura, tá ligado? Venho querendo ser quem sou, meu alicerce é o do Senhor. Você se autoderrubou, mesmo assim, yo yo yo. Venho querendo ser quem sou, meu alicerce é o do Senhor. Você se autoderrubou,